Portal do Arrocha. Perfil Agro, organização Anselmo e Roselaine. César Veículos, Autoescola Simão Diense, organização Júnior e Vanei. Bora! Né? O que aconteceu, mulher? Foi enganada e sente o gosto. Daí lembrou de mim, quer voltar de novo. Nem vem, não tem volta, não. Pode chorar, se humilhar, que agora seu. Quem não quer sou eu. Quem não quer sou eu. Pode chorar, se humilhar, morrer de me ligar, que eu não vou mais voltar. Eu não vou mais voltar. Só de maldade não vou bloquear. Paulista Flats Imobiliária. Bora, meu parceiro Luiz Nascimento, corretor em São Paulo, meu filho. FF Engenharia Solar, organização Fábio Fernandes. Foi sumida, tu tava perdida, né? O que aconteceu, mulher? Fui enganada e senti o gosto. Daí lembrou de mim, quer voltar de novo. Nem vem, não tem volta, não. Vem. Pode chorar, se humilhar, que agora é problema seu. Quem não quer sou eu. Quem não quer sou eu. Pode chorar, se humilhar. Assim, ó. Pode chorar, se humilhar, que agora é problema seu. Quem não quer sou eu. Quem não quer sou eu. Pode chorar, se humilhar, morrer de me ligar. Eu não vou mais voltar. Eu não vou mais voltar. E só de maldade eu vou bloquear. Organização Eudas e Osman, Autoescola Simão Diense, organização Júnior e